nojo. A inveja mata, corrói a sua mente. Minha felicidade não te deixa contente. É olho por olho, é dente por dente. É chumbo trocado, é bala no pente. Isso é recal, isso é recal, isso é recal. Zé Polvinho é o cão. Isso é recal, isso é recal, isso é recal. Seu mundo é o chão. Isso é recal que sim, não tem como negar. Você quebra o pescoço ao me ver passar. Minha felicidade não te deixa contente. Bolinho de trapaça, covardia de repente. Quem conhece, tá ligado, somos soldados da paz. Mas não abuse da sorte, fica por baixo jamais. Não é pagando, homicídio, mais um, dois, um. É assim, vai se fudendo, recalque, premeditar o seu fim. A inveja mata, malandragem pode crer. Quem quer ter mais do que tem, tem que fazer por merecer. Leslie Kawasaki, só puta socialite. Veneno na levada, um, dois, um tá no destaque. Zé Povinho tá no recalque, desejando o meu fracasso. Só vê o que eu tenho, não vê o que eu faço. Meu corre, meu rap, minha vida, moleque. Já vi muito malandro chorando e queimando um beck. No clique, no crack, fumaça de maconha. Maluco estrignado, fissurado na escama. Novinha pra cama, uma lata de lança, balança e badaga. Seu corre é sem futuro e nós aqui tá na bagaça. A inveja mata, corrói a sua mente. Minha felicidade não te deixa contente. É olho por olho, é dente por dente. É chumbo trocado, é bala no pente. Isso é recal, isso é recal, isso é recal. Zé Polvinho é o cão. Vermicida, os molotov é zica. Comédia me critica, mas não desce na quebrada. Fica de conversinha, parece puta recalcada. Eles querem imitar nós, eles querem imitar nós. Mas igual nós, só nós. Gangsta, fuck os boys. Coquetel, molotov, guindaste 1, 2, 1. Tamo junto nessa porra, estralando de norte a sul. Coloca o pé no chão, tira os olhos. O Zé Povinho procura saber quem eu sou pra tentar falar de mim. Vai vendo que se for desses almas cebosa. Vai vendo boca fechada, evita besouro na cola. X9 da mole, engole chumbo, respeita as caras, vagabundo. Potência é mato pra acabar, safado, vira de fundo. É coquetel, molotov na firma 1-2-1. Recalque de Zé, buceta, é tirado com dum-dum. A inveja mata, corrói a sua mente. Minha felicidade não te deixa contente. É olho por olho, é dente por dente.